paciência. Já agradeço por toda a sua insistência. Foi naquela sexta-feira que marcou lembranças. Depois de alguns encontros eu te encontrei na minha cama. Me deixa eu te levar pra praia do Tucunaré. No boto e a sereia no encanto da maré. No pôr do sol da praia encantada eu te prometo, meu amor. Mergulhar nos meus olhos de garapé. No fundo desse rio eu vou ser sua.